você não me conhece, eu me apresento. Esse sou eu. Escute. Sim, sou eu que faço estremecer a terra ao ouvir alguém clamar, que liberto de prisões ao ouvi-los adorar. Se você não me conhece, eu vim aqui pra me apresentar. Eu sou o Deus, o Criador, o Deus que fez o céu, o Todo-Poderoso. Eu sou Emmanuel, meu poder e a minha graça ninguém pode entender, e contra a minha vontade ninguém pode contender. Canta isso bem forte que eu quero te ouvir, vai, canta!